I'm so proud of you. Cê me deixou com seu perfume. Yeah. Ontem eu te deixei com aquela. Minha calcinha azul de reina. Será que cê fez isso com ela? Me deixou com seu perfume. Até na hora da briga é. Roubo sua atenção. Se vou por cima e assim me leva pro dentro céu. Dentro desse quarto de hotel, seu perfume, Coco Chanel, yeah. Meu amigo. Sinto o cheiro no seu pescoço de novo. Sua essência ficou no meu corpo. Com seu perfume. Baby, não se preocupe. De mais nenhum eu tiro a roupa. Hoje eu não quero outra. Hoje eu só quero sentir mais seu toque. Não me importo que as outras se joguem. Querendo ver debaixo do seu top. E o quanto que você senta bem. Dá pra ver que é tudo isso seu. Só pra mim. Jogando todas essas misturas no link. Da madruga toda nós curtindo uma brisa. Como cê faz é bom. Eu fico me perguntando se o que ela tem é bem mais que um dom. Mexe com essa bunda e ao mesmo tempo me deixa tom. Uma mistura de sentimento com tesão. Ela é um verdadeirapante. Rouba minha atenção, me deixando preso em uma sem saída. Eu tô alto, me sinto no topo da colina. Preso no corpo dela, apreciando a vista.